Salvador. Boa noite, tá 3520, na informação Bravo, 190 para Aracaju, 05. Boa noite, tá 3520 para Bravo, com Aracaju, 90 para informação. Boa noite. Zermeia, da presente, voo em Campina Grande. Da presente, Campina Grande, voo 1606. Controle de Salvador, boa noite, voo 1994. Voo 1994, contato errado na decolagem. Saída Puca, suba e mantenha o nível 310 restrito pelo centro. Gente, 310 restrito, 1994. Em 119 decimal 8 e aciona 5517. Autorizado Aracaju 190, golpe 677, Pena Puca, Aracaju, da qual 10, corre à esquerda. Controle 198, 345-597. Correto, chama pronto, portão 05-3520. Agora pronto, 05-3520. Salvador, boa noite, airport shell 024, requesting clearance to leave for flight level 370. Roger, flight level 370, standing by your RT clearance, air Portugal 024. Standing by for RT clearance, air Portugal 024. Salvador, gol 1896 do portão 3. Gol 1896. Para pushback e acionamento. Autorizado, chama táxi, gol 1896. Autorizado, chama ali. Na 606, sub mantém o nível 390, chame centro Recife no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. Sub mantém 390, chame no Recife 125 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. Obrigado, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Então, 3170, passando Duna, complete aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. Conta agora 3170, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, TAM 3170, ILS X-Ray. 3170, bom dia, tráfego já avistado, check trem. Guaçá travado. Gente, TAM 3170, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus com 8 nós. Autorizado pista 10, TAM 3170. 1896 na escuta? Afirmativo. Tem um estimado para iniciar o puxo? Tá tirando o ping e tá iniciando em instante, ok? Ciente. 1994, sub mantém o nível 310, chame centro Recife no 25.45, alterna no 26.85. Zero no solo aos 2-0, libera a direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta antes da taxiway Juliette. Ok, livre a direita, Alfa, antes da Juliette, 3-1-7-0. Portugal 02 for Red Copy. Copy, Portugal 02. Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 370, via uniform Zulu 10 until November, Tango Lima, Natal, after upper November 873, according of flight plan road, departure from runway 10 after left turn, Puka departure and Zipa transition, Salvador departure frequency 119.8, and the squawk code is 5522. Portugal 024, clear to Lisbon, flight level 370, upper Zulu 10 until Natal, then up to November 873, flight plan route, depart from runway 10, left turn, book departure, depart transition, departure frequency 119.8, squawk 5522. The readback is correct, come back right for taxi, Portugal 024. We are ready for taxi, Portugal 024. Portugal 024, taxi approved until AB in gate 05. Again for Portugal 024. Taxi approved via May April until AB in gate 05. I have a traffic AB in gate 04. Okay, clear to taxi through main April until gate 05, Portugal 024. Torre, está 3520 para pushback, está na 0. Sim, tio, da 3520 vai aguardar para iniciar o pushback. Tem um tráfego em táxi no pátio principal, ok? Mas, tio, está aguardando o táxi 3520. Para início, táxi, gol 1896, 124 a bordo, 2 horas 39 de autonomia, alternando Fortaleza. 896 autorizado via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto para o ajuste 10 no 4. Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no 024, continue your taxi via May April, India and Alpha until hold point runway 10, the report right for takeoff, the QNH 1014. Proceed via May April, India and Alpha, the holding point runway 10, was ready for departure and QNH 1014 in Portugal, beautiful. espera, da 10, pronto, gol 1896. Gol 1896, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1110 graus, 8 nós. Embarcamento, decolagem, capoeira no zero, gol 1896. A primeira curva é esquerda. Afirmo, full Caracaju. Após a passagem do TAP, está apresentando mais aeroporto. Negativo, tem mais uma aeronave que está na Alfa agora, vai ingressar no pátio principal, vai passar a retaguarda. Só um minutinho. Afirmativo, obrigado. Ingressa Juliette, remota 1-3 do Pátio 1. Juliette 1-3, Andrei. 1-7-0, uma boa noite. Boa noite. O 3520 pode coordenar com a equipe de pátio após o ingresso da aeronave da companhia e passagem à retaguarda, está autorizado iniciar no 5, chama táxi. Negativo, coração, passagem de terra após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado para chegar de treinamento. Chamará para o táxi da 3520. Mari, desce para 050, 1013. Confirmando voa pro de Mari, 4.3. Voa Itap. Voa de Itap, 4.3. Direto. Airport Galzero 24, ready for departure. Airport Galzero 24, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Airport Galzero 24. 1896, decola aos 27, controle agora em 1198, bom voo. 198, bom trabalho. Controle, boa noite, o gol 1896 transfere. Gol 1896, contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado, me mantém o nível 370. Conforme autorizado, 370, 1896. Portugal 024, cleared for takeoff runway 10, the wind is 110 degrees, 08 knots. For takeoff runway 10, Portugal 024. Tanque está 3520, está com 76, 3 horas e 30, está nada recife. Só confirmando 76 a bordo. Afirmativo. Autorizado táxi em frente, após Índia e Alfa no ponto de espera, reporta pronto, ajuste agora 10 no 3, TAM 3520. Afirmativo. Índia, Alfa, ponto de espera, reporta pronto com 10 no 3, TAM 024, born at 30, call now Salvador Departure 119, decimal 8, boa viagem. 119, Salvador Departure 024, boa viagem. Salvador Departure, bom dia, Portugal 024, Portugal 024, greater contact on Departure, climbing maintain flight level 370. Comandante 370, Portugal 024. Pistão 3520, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 110 graus com 8 nós. Alinha e decola da 10, da 10, 3520. No 896, submantém o nível 370, chame centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. Tenho 370, gol 1896, chamam 25, 45, ainda 2685, obrigado aí pela atenção. Azul 4178, desça para 2000 pés, reporte estabilizado em LS Ferreira, pistana 0, ajuste 10 no 3. 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, 1013 OSUS, 4178. Agora aos 34, 118, controle, tem bom voo. 118, obrigado, bom dia, tá 3510. Controle, Salvador, bom dia, tá 3520, Napuca, Aru. Tram 3520, contato reta na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 190. Para o 190, está 3520. Portugal, 024, climb and maintain flight level 310, contact now receive center 125.45, if unable 126.85. Achou. 3520, cruza 110 ao 190. Ciente, aguarde transferência. Pode voar, Aracaju, 3520. Aguarde. Azul 4178, complete a aproximação, torre no 8, decimal 6. 286, 4178, obrigado, uma boa noite. Submantenha o nível 190, chame Centro Recife no 25.45, alterno no 26.85. 25.45, alterno. Torres Salvador, boa noite, Azul 4178, final da 10, baixo travado, passou 80. 4178, muito boa noite, estou no visual, altímetro marca 1014, tem livre pouso na 10, o vento é de 1,10 graus com 8,9. Autorizado pouso, pista 10, 1014, Azul 4178. Então 3264, acione a identificação, autorizado chegada a Mari, deixe manter o nível 050, ajuste no 0 no 3. Oitavo 3264.